Ouça agora, na rádio que toca notícia, Café com a CBN. 8 horas e 14 minutos nesta quinta-feira, dia 13 de junho de 2013. Quinta-feira é dia de Café com a CBN aqui na rádio que toca notícia. Ao meu lado está o comentarista político aqui da CBN Foz, Hélio Eduardo Lucas. Bom dia, Lucas. Muito bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. E nós recebemos hoje, neste Café com a CBN, a Tatiana Franchivi, ela que é assessora da Casa Civil do Governo do Estado do Paraná. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Lucas. E bom dia aos ouvintes da rádio CBN Foz. Obrigado pelo convite. E também a Bianca da Silva Maria, ela que é assessora da Secretaria de Governo. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Lucas. Bom dia, ouvintes da rádio. Queria agradecer o convite. E olha, já começando este bate-papo, eu pergunto aqui, porque temos representantes nesta manhã da Casa Civil e da Secretaria de Governo. Como é que foi estruturada essa questão? Casa Civil, Secretaria de Governo, porque nós tivemos mudanças recentes, né, na hierarquia do Governo do Estado. Como é que está estruturado atualmente esta questão? Então, a Casa Civil, no início, tiveram alguns secretários. O primeiro foi o Durval Amaral. Ele era deputado na época, então assim, era bem político, né, a Casa Civil. Depois nós passamos pelo Eduardo Sebastiani, que foi um secretário que cuidou mais da parte técnica. E na configuração atual nós estamos com também licenciado deputado Reinaldo Stefanes, à frente da Casa Civil. E nós tivemos uma subdivisão com o César Silvestre na então secretaria criada de governo. César Silvestre era secretário da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a SEDU, a qual a pasta foi ocupada pelo Ratinho Júnior, e foi criada a Secretaria de Governo, onde o secretário é o César Silvestre, e aí a configuração ficou da seguinte maneira. A parte mais burocrática ficou com o Stefanes, e a parte que cuida mais do interior, a parte mais política, ficou com o secretário César Silvestre. Muito bem. Tatiana, diga para nós, para que aqueles que nos ouvem entendam exatamente, você atua aqui na região de Foz do Iguaçu como assessora, já foi dito, da Casa Civil. O que é que você faz exatamente, qual é o seu trabalho, o que é que ocorre? E para emendar a pergunta, você nos fale também sobre o PAN, que é um programa recém-criado lá dentro da sua, né? Fale para nós sobre isso. Tá, então, a Casa Civil, na verdade, ela cuida, ela não deixa de ser uma Secretaria de Estado, mas ela tem uma ligação direta com o governador. Então, ela tem um assessoramento, faz o assessoramento do governador, cuida das ações de governo, de todas as secretarias de Estado, ela coordena a integração das ações de governo entre os municípios e também o governo federal. Ela faz a verificação prévia da constitucionalidade, da legalidade dos atos governamentais. Ela também cuida da publicação dos diários oficiais, também da avaliação e desempenho de todos os secretários de Estado, né? E a minha função no Paraná foi mais ou menos assim, subdividida. Hoje temos 6 coordenações criadas. Então, em todos os municípios foram divididos alguns municípios e foram criadas algumas regiões metropolitanas, que a gente seria mais ou menos um assessoramento do secretário César Silvestre para alguns municípios. Então, a gente trabalha em Foz, os municípios pertencentes à região metropolitana é Foz, Serranópolis, Missal, Itaipulândia, São Miguel, Medianeira, Ramilândia, Santa Terezinha, Matelândia e Santa Helena. Então, eu atuo nesses municípios, assessoro os secretários de Estado que vêm nesses municípios. O mais importante da função é uma integração que a gente faz entre os núcleos regionais de Foz do Iguaçu. Então, todos os núcleos aqui, porque assim, cada um tem o seu trabalho, a sua pasta individual, a sua ação diária, e a minha função serve como uma integração entre esses núcleos, né? Então, a gente conversa bastante, a gente se reúne mensalmente, a gente tem feito um trabalho muito importante que está, assim, rendendo frutos, que a gente está sendo bem elogiado na questão de levar todos os regionais. A gente escolhe um município, marca com o prefeito, com todos os vereadores, todos os secretários municipais, e a gente leva todos os regionais né, seja IAP, DETRAN, Saúde, Polícia, todos os núcleos regionais de Foz vão até o município e a gente faz uma integração, uma apresentação. E é uma questão assim, que está sendo bem avaliada, porque tem muitos prefeitos que são prefeitos agora, primeiro mandato, e eles têm algumas dificuldades, algumas dúvidas, e quando a gente entra com a presença maciça do governo, eles acabam se sentindo à vontade para nos perguntar e acabam participando de muitos programas que eles nem sabiam que estavam em vigência ainda. Por exemplo, quando alguns prefeitos, eu fui visitar a primeira vez, alguns prefeitos, a gente precisa aqui do programa do calcário, a gente está precisando, e nem sabe que esse programa está vigente no estado e hoje eles estão utilizando, depois derivado dessas reuniões que a gente tem feito. Com relação ao PAN, você me perguntou, então é um programa de desenvolvimento e apoio aos municípios. Né? É um programa que ele contemplou, dos 399 municípios do Paraná, 367 municípios foram contemplados, são municípios com menos de 50 mil habitantes, e esse dinheiro é um dinheiro que foi uma economia que a Assembleia Legislativa fez e que devolveu ao governador, são 150 milhões, e o governador criou esse programa. E o mais interessante desse programa é que os prefeitos eles conseguem esse dinheiro através de projetos, mas não são projetos que o prefeito define. Né? Eu quero fazer uma quadra esportiva, mas o que define é a população através da audiência pública. Então, é um programa interessante pela transparência. É a população que decide aonde que quer aplicar o dinheiro que veio através do PAN. E agora também pergunto para a Bianca da Silva Maria, ela que é representante da Secretaria de Governo nessa entrevista, com relação a essa atuação que acontece da Secretaria de Governo aqui no oeste do estado. Não apenas Foz do Iguaçu, mas também os municípios aqui da região. De que forma esse trabalho é executado, essa ligação entre Secretaria de Governo e órgãos municipais aqui no oeste do estado? Então, como a Tatiana disse, nós somos o elo, né, da Secretaria de Governo. Tudo o que a região, a macro-região, inclusive Foz do Iguaçu, precisa no âmbito do governo, a gente é essa ligação, principalmente dos prefeitos. Sendo que o trabalho é feito, né, uma vez por mês, a gente está em Curitiba, conversando juntamente com o secretário e atuando na região. Ô, Tatiana, para que as prefeituras que você nominou aqui, né, representantes dessas prefeituras queiram, por exemplo, contactá-la até para discutir seus pleitos e tudo, diga para nós onde é que você pode ser encontrada, em que local que é a sua base. Bom, então assim, eu vou falar um pouquinho só da equipe, porque além da Bianca, que é da Secretaria de Governo, nós temos aqui a doutora Arialba Freire, que também está na Casa Civil e que ela está emprestada à Nona Regional de Saúde, então ela está cuidando das ações de saúde e também prestando assessoramento jurídico, então ela tem ali a base na Nona Regional de Saúde. Nós temos o Pereira também, que está na Casa Civil e que ele está atuando diretamente na SEED, junto à professora Ivone Miller, e ele está assessorando, então, a parte da educação. Nós temos o Diego, também, que é assessoria da Casa Civil, que cuida de todos os nossos processos mais administrativos, né, o nosso assessor aqui. E fica com a gente no escritório também do IAP. E eu e a Bianca também agora estamos lotadas no IAP ali na Vila. Tivemos agora, recentemente, aqui em Foz do Iguaçu, uma ação que foi um mutirão da cidadania, Paraná em Ação, que aconteceu sábado, domingo e segunda-feira, ali na Praça da Bíblia, que infelizmente teve até um desfecho melancólico com relação ao roubo de computadores utilizados ali. É importante cada vez mais esta presença do Estado junto aos municípios para ações simples, desde ações de governo até ações como atendimento direto ali à população? Com certeza, é um programa bastante importante, não é à toa que ele, né, está aí há bastante tempo, e realmente as pessoas que vão até lá são pessoas que necessitam do serviço, e ali são prestados serviços de diversas natureza, e que a população só tem a ganhar, e que acho que a função nossa é realmente essa, não só cuidar somente né, do nosso trabalho diário, da nossa função, mas sim também fazer o que a gente puder para beneficiar a população mais carente, a população que precisa, e a população que, de repente, vê que esse dia tem diversas coisas para fazer, tira o dia, vai lá, resolve todos os seus problemas. Com relação a isso que você falou do roubo, infelizmente aconteceu, mas vale a gente salientar que houve, por parte do nosso secretário municipal de segurança pública, o Cleomar, e também uma atuação conjunta com o nosso delegado Rogério Antônio Lopes, que é da 6ª Subdivisão da Polícia Civil. Houve aí uma integração entre eles e isso já foi esclarecido, né? Na sequência, pena que foi perdido um dia do mutirão, né? Mas, de repente, a gente possa, numa outra oportunidade, refazer isso e não perder esse dia aí que a gente teve de prejuízo, né? Tatiana, lá na segunda-feira passada, não sei se você acompanhou, o governador Beto Richa reuniu todo o seu secretariado para fazer um balanço de governo, né? E lá foi dito, na ocasião, que os resultados são altamente positivos. Beto Richa está surpreso com a performance do secretariado. E lá nós sabemos que está em andamento no todo o estado do Paraná um plano aí que visa industrializar, né? Nós temos uma cidade aí que tem, inclusive, está se instalando uma fábrica da Klabin Celulose, investimento da ordem de 7 bilhões de reais. Você acompanhou essa reunião? E como é que está sendo feita essa industrialização no interior do Paraná? Então, eu assim, infelizmente eu não participei dessa reunião, porque no dia em que houve essa reunião, nós estávamos aqui com o aniversário do município, né? E tivemos aqui o desfile e também a ocasião onde foi lançado o prédio do Centro Cívico aqui municipal, e eu participei representando o governador. Então, eu não participei dessa reunião lá em Curitiba. Mas a industrialização é importante, tanto que existem o Paraná Competitivo, são programas em que o governador lançou para justamente beneficiar algumas empresas e atrair algumas empresas. E eu acho que isso é o que cada governo tem que fazer, cada representante prefeito municipal tem que criar alguma lei que beneficia, né? Aqui em Foz nós temos a lei do polo tecnológico, criada pelo deputado Reni Pereira, que visou na época a atração de algumas indústrias da área de tecnologia. Inclusive, na época ela não foi muito bem aproveitada, e agora a gente tem a esperança de que, com a gestão do prefeito agora, que foi o autor da lei, que a gente possa trazer alguns investimentos nessa área para alavancar, né, as questões aqui e o desenvolvimento do município. Então, o governador Beto Richa tem o programa, tem o Paraná Competitivo e diversos outros programas nessa área, e isso é importante para o Paraná. Quando falamos também de ações de governo, uma ação que me chamou a atenção foi com relação à desoneração. Nós tivemos uma desoneração de impostos no ICMS, esperamos que isso venha a se refletir também aqui em Foz do Iguaçu com relação à diminuição de passagem, né, da passagem da tarifa, do valor da tarifa do transporte urbano aqui em Foz do Iguaçu. Como é que é planejada também essa questão de ações do governo? Por exemplo, essa questão o governo está tirando parte, né, está deixando de arrecadar para passar ali um benefício ao município. Na Casa Civil, como é que é analisado? Os prefeitos, eles passam ali suas prioridades? Como é que é feita essa discussão com relação a quais ações prioritárias serão levadas até o governador? Na verdade, essa semana o governador Beto Richa assinou então esse decreto que reduz o ICMS do óleo diesel referente ao transporte escolar. E é muito importante, porque qualquer desconto aí que a gente possa ter na passagem é de extrema importância para a população. E ele fez isso visando justamente, porque inclusive no decreto ele colocou que essa isenção tem que ser repassada aos usuários do transporte. Então nós vamos ter aí, eu acredito que de 0 até 15 centavos, mais ou menos, nas grandes regiões, porque o decreto ele contempla cidades com mais de 140 mil habitantes. Então nós vamos partir aí para os polos de Foz do Iguaçu, Maringá, Londrina, Ponta Grossa, Curitiba, que terão esse desconto, né? E eu acho que isso, de acordo com os prefeitos, como você disse, cada um leva a sua necessidade. E é lógico que, juntamente com os deputados, isso é analisado, e a questão da constitucionalidade, da legalidade desses atos, é em conjunto com a Secretaria de Governo, em conjunto com a Casa Civil, o secretário Reynold Stefanes e também com o governador. Muito bem. E dando só para enriquecer o comentário aqui seu e do Guilherme, o governador ontem mesmo ele comunicou a redução da tarifa em 18 municípios da região metropolitana em 10 centavos a passagem geral, né? Isso é um grande feito, se considerar que Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro viraram praças de guerra, né? Por causa desses aumentos, a gente vê na televisão todo dia. E, curiosamente, na capital, o prefeito eleito, Gustavo Fruitt, irredutível, não quer baixar. E até comenta-se que ele teria feito um acordo em campanha com os barões do transporte coletivo, porque ele não baixa. E como é que você vê essa história, Tatiana? Uma questão difícil de ser comentada, mas eu acredito assim, que todos os prefeitos eleitos que têm a preocupação real com a sua população deveriam fazer parte, porque é um benefício que não vai sair do cofre municipal, está saindo dos cofres, né, do governo do estado. Então, eu acho que se ele tivesse preocupado realmente com a população, ele teria, né, se enquadrado aí no decreto, seria parceiro dessa ação do governo do estado. Conversamos aqui nesta quinta-feira, neste café com a CBN, com a Tatiana Franchivi, ela que é assessora da Casa Civil do Governo do Estado e também coordenadora aqui nesta macro-região de Foz do Iguaçu. Tatiana, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Que Toca Notícia. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Lucas. É um prazer estar aqui com vocês e espero que a gente possa voltar numa outra oportunidade para comentar aí alguns assuntos que ficaram pendentes e trazer boas notícias, né, das ações do governo do estado aqui para a nossa região. Também esteve presente a Bianca da Silva Maria, ela que é assessora da Secretaria de Governo. Bianca, muito obrigado pela participação aqui na CBN. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Lucas, pela oportunidade. E o que precisarem, estamos à disposição. Eduardo Lucas, daqui a pouquinho um resumo dessa conversa no seu espaço de comentário aqui na CBN. De fato, Guilherme, agradecemos as nossas duas convidadas. Tenham todos um bom dia. 8 horas e 30 minutos, vamos na sequência ao repórter CBN em Rede Nacional.